Capítulo 26. Quanto às divisões dos porteiros. Dos coraítas. Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias: Zacarias o primogênito, Jediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jatniel o quarto, Elão o quinto, Joanã o sexto, Eliuenai o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram: Semaías o primogênito, Josabade o segundo, Joal o terceiro, Issacar o quarto, e Natanael o quinto. Amiel o sexto, Issacar o sétimo, Peuletai o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías: Odni, Rafael, Obed, e Elzabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos, e seus irmãos, homens valentes e de força para o ministério, ao todo 62, de Obed-edom. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Osa, dentre os filhos de Merari, foram filhos: Senri o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. Elquias o segundo, Tebalias o terceiro, Zacarias o quarto, todos os filhos e irmãos de Osa foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, alternando os principais dos homens da guarda, juntamente com os seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe a do norte. E para Obed-edom a do sul, e para seus filhos a casa dos depósitos. Para Supim e Osa do ocidente, junto à porta Salequete, perto do caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém para as casas dos depósitos de 2 em 2. Em Parbá, ao ocidente, 4 junto ao caminho, e 2 junto a Parbá. Estas são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos coraítas, e dentre os filhos de Merari. E dos levitas: Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, os filhos dos gersonitas que pertencem a Ladã, chefes das casas paternas de Ladã, Jeali. Os filhos de Jeali: Zetã e Joel, seu irmão, estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos arramitas, dos izaritas, dos hebronitas, dos uzielitas. E Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era o chefe dos tesouros. E seus irmãos foram, do lado de Eliézer, Reabias seu filho, e Jesaías seu filho, e Jorão seu filho, e Zicri seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas dedicadas que o rei Davi e os chefes das casas paternas, capitães de milhares, e de centenas, e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras dedicaram ofertas para repararem a casa do Senhor. Como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul filho de Quis, e Abner filho de Ner, e Joabe filho de Zeruia, tudo que qualquer havia dedicado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos izaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel como oficiais e como juízes, dos negócios externos. Dos hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham a superintendência sobre Israel, além do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor, e para o serviço do rei. Dos hebronitas Gerias era o chefe, segundo as suas gerações conforme as suas famílias. No ano 40 do reino de Davi se buscaram e acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes dos pais, e o rei Davi os constituiu sobre os rubenitas e os gaditas, e a meia tribo dos manassitas, para todos os negócios de Deus, e para todos os negócios do rei.